Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 12, e a expressão de hoje é... Itsu Nihon ni kimashita ka? Quando você veio ao Japão? A nossa protagonista é a Ana, uma estudante da Tailândia. Hoje vamos acompanhar uma festa para estudantes estrangeiros, que ocorre no dormitório em que a Ana vive. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 12. A expressão de hoje é... Itsu Nihon ni kimashita ka? Quando você veio ao Japão? Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? 3月 ni kimashita. もう日本の生活に慣れた？ ええ、まあ。 Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura perguntou ao Rodrigo: Rodrigo-san はいつ日本に来ましたか？ Rodrigo, quando você veio ao Japão? Rodrigo-san. É o nome do Rodrigo com o termo honorífico san. Wa. É a partícula que indica o tópico. Itsu significa quando. Nihon é Japão. Ni é uma partícula que indica lugar, tempo ou situação. Neste caso, indica para onde alguém se deslocou. Kimashita significa veio. Essa é a forma passada de... Kimasu. Vir. Ka é uma partícula. Colocando-a no fim de uma sentença e falando com uma entonação ascendente, faz-se uma pergunta. E o Rodrigo responde. 3月に来ました. Vim em março. 3月 significa março. Essa palavra consiste de um número. 3 3 mais a palavra mês. 月 Ni é uma partícula. Neste caso, indica um ponto específico no tempo. Kimashita significa vim. E como são chamados os outros meses? Vamos lá. Os nomes dos meses são compostos da palavra mês, gatsu, depois de um número. Mas atenção, nos casos dos números 4, 7 e 9, são usadas as seguintes formas. Shi, shichi, ku. A Sakura pergunta ao Rodrigo. Mou nihon no seikatsu ni nareta? Já se acostumou com a vida no Japão? Mou significa já. É um advérbio. Nihon é Japão. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Seikatsu significa vida. Portanto, nihon no seikatsu significa vida no Japão. Neste caso, a partícula ni em Nihon no Seikatsu ni indica uma situação. Nareta significa acostumou-se. É a forma passada do verbo naremasu, acostumar-se. É usada para ações passadas, inclusive no pretérito perfeito. Só um momento. A forma passada de naremasu não é naremashita? A forma casual de naremashita, que significa acostumou-se, é nareta. Nareta termina com a sílaba ta. Verbos que terminam com a sílaba ta são chamados de verbos na forma ta. Para transformar sentenças com verbos na forma ta em perguntas, é só falar com uma entonação ascendente. Portanto, se diz nareta. Depois disso, o Rodrigo responde. Ema. Aham, mais ou menos. E. Significa sim, aham. É uma resposta afirmativa. No entanto, ema é uma afirmação ambígua. Agora vamos para o quadro. Professora, pode explicar? Hoje aprendemos a forma tá dos verbos. Gostaria de pedir à professora Akane Tokunaga que nos explique como transformar verbos da forma mas para a forma tá. E a professora explica. A forma tá dos verbos é uma conjugação verbal que termina em tá ou dá. É usada para ações passadas, inclusive no pretérito perfeito. Deixe-me explicar como se faz a transformação de verbos da forma mas para a forma tá. O padrão básico é trocar mas por tá. Naremas. Acostumar-se fica... Nareta. Mas você deve ter notado que na palavra naremas, a sílaba antes de mas é re, cuja vogal é e. Tal padrão se aplica a todos os verbos que possuem a vogal e na sílaba imediatamente anterior a mas, e há alguns verbos cuja vogal da sílaba antes de mas é i. No padrão seguinte, deve-se trocar não apenas mas também a sílaba anterior. Caso a sílaba anterior a mas seja ri, substitui-se tanto ri como mas, ou seja, rimas por ta. Desse modo, reunir-se, concentrar-se, fica atsumatta. Essa regra também se aplica aos casos em que a sílaba antes de mas é i ou ti. Nesses casos, também se troca i ou ti mais mas por ta. Caso a sílaba anterior a mas seja mi, ni ou bi, substitui-se tal sílaba mais mas por nda. Por exemplo, yomimasu. Ler fica yonda. Vamos memorizar essas regras através de uma canção. Agora, caso a sílaba anterior a mas seja ki, troca-se essa sílaba juntamente com mas por ita. Assim, kikimasu. Ouvir fica kiita. Caso a sílaba anterior a mas seja gi, troca-se essa sílaba juntamente com mas por ida. Isogimasu. Apressar-se fica isoida. Ikimasu. Ir é a única exceção a essa regra. A sua forma tá é itta. Vamos ouvir a canção que nos ajuda a memorizar as regras desta parte. Kita gida itta, kita gida itta. Na verdade, as regras para se colocar verbos na forma tá são iguais àquelas usadas para colocar verbos na forma te, que aprendemos nas lições 8 e 9. Portanto, é possível simplesmente trocar te por ta e de por da. Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que estudamos onomatopeias da língua japonesa. Pessoas aí estão conversando de maneira animada. E existe uma expressão que indica que muitas pessoas se divertem juntas. Wai wai. Existe uma outra expressão semelhante. Gaia gaia. Essa expressão descreve um grande número de pessoas fazendo muito barulho ao conversarem. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Todos adoraram o curry tailandês que eu fiz. Me falaram que existe um curry em estilo japonês e parece que principalmente as crianças adoram. Este é o fim da lição 12. A expressão de hoje foi... Quando você veio ao Japão? No próximo episódio, a festa vai continuar. Não perca!